Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marco. Boa noite, Rogério Alcântara. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, gente. Uma honra estar aqui, para variar. O Ronaldo já está na linha, mas eu só queria perguntar uma coisa para você. Como é que é o negócio? Nós estamos discutindo o que você falou ontem a respeito das finanças do Azerbaijão, e eu arrumo um jeito de enfiar Golden Boys no meio, né? Como é que é a história, Marco? É Golden Boys ou... as familiares dele do Tri-Esperança, né? Quero deixar claro, acho que a gente comentou ontem, não foi crítica de forma alguma. Eu sei disso, sabe, é verdade, só o pessoal que está pegando agora, peraí, mas qual é o problema? Não, a gente fala sobre Azerbaijão mesmo, daqui a pouco sobre das primeiras comunidades do Marrocos, e a gente consegue empurrar Golden Boys na exatamente rádio outro esperança. Com muita honra, correto? Ou as duas de uma vez, né? Exatamente, tendo espaço. Ele já está na linha com você, o Ronaldo. Uma honra. Gente, o Ronaldo Correa é do grupo, obviamente, Golden Boys, desde a formação do grupo. Ele começou a se apresentar lá por 1958, né? Ou seja, já faz uns... Eu sou péssimo matemático, acho que com 62 anos. Esse grupo é reverenciado pelo público e pela crítica como um dos maiores grupos vocais em atividade no país, desde a Jovem Guarda. O grupo, né, foi formado pelos irmãos Ronaldo, Roberto e Renato Correia, e também um primo deles, Valdir Anunciação. No caso, o Valdir faleceu em 2004, o Roberto faleceu em 2016. Atualmente, esse legado musical dos Golden Boys vem sendo mantido pelo Ronaldo e o Renato, né, e o mano dele, Renato, e também estão se apresentando com outro irmão, que é o Mário Correia, que foi integrante do Trio Esperança. As composições dos irmãos Correia viraram hits em gravações de Erasmo Carlos, Vanderleia, Roupa Nova e um monte de outros artistas. Na discografia do Golden Boys, mais ou menos uns 40 discos, dentre originais, coletâneas, participações em obras de várias personalidades do nosso cancioneiro. E dá para dizer também que daqui a pouco até a gente vai... Vou pedir, João, antes até dele entrar, dá para a gente tocar um pedaço do Alguém na Multidão? Como é que outro prefere... Ou prefere depois ele entrar, como é não, que é? Não, coloque ele logo, eu tô louco pra falar com ele. Ah, não, tudo bem, tá bom. Então assim, só citar aqui alguns sucessos, Alguém na Multidão, Cabeção, Fumacê, entre outros sucessos do repertório. Por sinal, até é dele, do nosso convidado, a composição Não Precisa Chorar, que ficou célebre na interpretação do Roberto Carlos, ainda na década de 60. Outros artistas que gravaram canções do nosso convidado, incluem Vanderleia, né, Trio Esperança, Deni Dino, Zizi Posse e Adriana. Então, parar de embromar aqui, que apesar de eu estar em Porto Alegre e o João estar em São José dos Campos, eu já estou sentindo as cutucadas aqui. Já. Ele dizendo basicamente assim: Marco, cala a boca, que o que importa aqui é o Ronaldo. Se eu quiser então, ouvir você, eu te ligo. Tá. Joia, joia. Então, dá uma boa noite pro grande Ronaldo Correa. Tudo bem, querido? Alô, tudo bem? Oi. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Tá. Uma honra estar contigo aqui no programa, tá bom? Pô, prazer é todo meu. Tá. Querido, assim, ó... Marco Antônio, não, deixa claro. Eu só contar uma coisa pra ele. O Ronaldo, é João Alckmin aqui de São José dos Campos, eu tô no estúdio. Oi, João. Tudo bem? Bom, vocês são nossos ídolos, isso pra gente começar. E eu quero te contar uma peculiaridade. Eu tenho 40 anos de rádio, faço rádio há 40 anos, e fui criticado muitas vezes porque eu sempre apresentei Golden Boys e Beth, como é que é o... Carvalho. Beth Carvalho. E começaram a discutir comigo. Eu trouxe um amigo meu, há alguns anos atrás, regente, grande regente de orquestra, da Orquestra Filarmônica de São Paulo, o Diabo 4, falou: não, João, você tem razão, porque a Beth Carvalho faz a terceira voz, porque a primeira e segunda são Deus Golden Boys. Então é Golden Boys e Beth Carvalho. Querido, fala um pouco pra gente, assim, já que como é que a tua família é tão musical, me fala um pouquinho da tua infância, né? Volta assim no tempo e diz pra gente como é que era o Ronaldo Correia criança. Me fala assim das canções que tu ouvias em casa, esse tipo de coisa, pode ser? Pode sim, claro. Bom, nós não temos, assim, antes de nós, alguém que trabalhasse com música ou que fizesse. Uhum. Mas, por exemplo, a mamãe adorava música, né? Ah, é? Meu pai também. A minha avó cantava, a avó... Aliás, as duas avós, né? A mãe da minha mãe e a mãe do meu pai. Elas gostavam de música e... quase tudo que elas faziam, estava na cozinha, estava cozinhando, aí estava cantando. Uhum. Aí cantava para a gente, para ninar, para a gente dormir. Legal, legal. Sabe, aí quando a gente levava um tombo, machucava, ela falava, não, já vai sarar. Aí cantava para a gente distrair. Quer dizer, uhum. Então essa coisa de música já está no nosso DNA, né? Já vem desde a nossa infância. Né, por influência do quanto a mamãe, o papai, nossas avós gostavam de música, sem dúvida. Perfeito. E lembras, assim, de canções que tu, bem pequenininho, antes de saber, tipo assim, antes de pensar que alguém daqui a pouco é contratado para cantar tal canção, lembras de canções que tu ouvias quando eras bem pequeno ou não? Bem pequeno eu lembro. A vovó cantava assim... Senhora Santana na beira do rio, o menino chorava do frio que fazia. Sensacional. Rapaz, eu voltei lá no século passado. Que maravilha. E uma coisa, querido, e assim, lembra como é que foi essa tua primeira apresentação, de repente até antes de existir o nome, né, Golden Boys, como é que a primeira apresentação, assim, que não tô falando pra família em casa, mas aquele, eu quero tentar saber um pouquinho, tentar se vislumbrar aqui, como é que foi aquele teu primeiro momento com um público que daqui a pouco podia te vaiar ou não, um público que tu não conhecia se apresentando, como é que foi? Olha, eu acho que eu sou realmente o pioneiro dessa questão. Apesar do papai e a mamãe serem muito musicais, né? Uhum. Tudo lá em casa era cantoria dos meus pais, dos meus avós. Que legal. Mas eu fui o pioneiro, porque eu era criança ainda, uhum. E eu me lembro até hoje, já faz muito tempo. Mas eu lembro que... Eu fui cantar, por exemplo, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, um programa chamado Clube do Guri. Claro. Né? Uhum. E eu você pode perceber eu falando como eu tenho uma voz de médio para grave, né? Uhum. Uhum. E quando eu era pequeno, já tinha uma voz assim, um pouco mais grave para criança do meu tamanho, da minha idade, né? Uhum. E eu me lembro que eu fui no Clube do Guri, uhum. Né, eu, Ronaldo, cantar, e eu me lembro até a música, até hoje, era uma música, eu vou cantar um pedacinho. Claro! Diz que meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Eu fui cantar essa música. Que maravilha. E me diz uma coisa, querido. Estavas assim, já apavorado? Ou quando começaste a cantar, já sentiste que ali era teu chão? Como é que foi? Tem gente que demora para se adaptar, né? Com as apresentações para público. Eu acho... Eu fiquei receoso e tudo. Eu me lembro que na minha primeira apresentação... eu até entrei fora do tom, alguma coisa assim, eu estava nervoso, né? Mas aí o apresentador falou assim, peraí, algo está errado, começa de novo. Aí começou de novo, aí eu entrei direitinho no tom e as pessoas parece que gostaram, porque a particularidade que era por eu ser um pedacinho de gente, ainda pequenininha, Eu tinha, sabe quanto? 9 anos de idade. Nove anos, é? Nossa, eu ia chutar 10, 11, nossa. Mas eu me lembro como se fosse há pouco tempo atrás, que sabe, legal. Assim, os detalhes, né? Uhum. Então, eu acho que o pioneiro nessa coisa de meter a cara, acho que fui eu mesmo, sem dúvida. Perfeito, perfeito. E me fala, assim, da ideia de formar um grupo, então, com teus irmãos, com teu primo. Lembras, assim, tipo assim, a gênese da ideia? Porque, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu vi vocês, há muitos anos, eu me lembro que eu pensei assim, uau, eles... eu vou, né, espero um dia até descobrir se eles foram influenciados pelos Platters, né, o The Platters. Então, me fala um pouco. Pois é, claro. Me fala um pouquinho disso, só. Pode ser? Pode, a gente cantava no... Bom, nós estudamos numa escola industrial, né? Ok. Escola Industrial Ferreira Viana. Em qual que é? Na capital, Carioca? General Canabarro, ali perto do Colégio Militar aqui. Ah, tá. E era uma escola que estava adotando, digamos assim, para o nível das escolas didáticas, né, que acompanhavam essa questão do primário e depois, no nosso caso, do secundário, naquela ocasião se dizia que era o correspondente assim, ao curso ginasial. Sim. Escola Industrial Ferreira Viana. E nós além, cantávamos lá na escola, tocávamos na banda, sabe, tudo que era com música a gente estava envolvido. Claro, de uma maneira amadora, né? Sim. Apresentações assim, internas. Cantávamos desde músicas folclóricas até música popular nas festas. Tocava alguns instrumentos, né? Também, a gente tocava na banda, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tocava trombone, Ronaldo. Que legal. Eu tocava trombone. Que legal. O Roberto tocava saxofone. Uau. E o Renato tocava bateria. E o Valdir também era da bateria e clarinete. O Valdir era mais clarinete. É. Todos nós tocávamos também. O Ronaldo, desculpa, Marco Antônio, deixa eu fazer uma pergunta com vocês. Algum de vocês não foi casado com a grande cantora Regininha também? Não, com a Regininha não. As pessoas chamam Regininha a Regina, nossa irmã. Não, mas a Regininha, que ela me ajuda que a voz não dá? Me ajuda que a voz não dá, que ela cantava, né? Isso. Não, a gente, na verdade, sempre foi muito amigo, né? Mas durante esse período mais posterior ao começo da nossa carreira, até porque a Regina é mais nova do que a gente. ela veio depois com o Teletema, né? Ah, agora, não, acho que está havendo uma confusão. Evinha. Não, que cantou o Teletema. Não é Evinha, a Regininha, que também gravou o Teletema. Ah, foi. Tem razão. Ela também gravou o Teletema e as duas gravaram também o Pigmalião 70. É verdade. Toca na rádio. Bom, a gente toca tudo de vocês aqui. Se vocês me permitirem... já estão pedindo, eu gostaria de tocar uma música, não a que ele pediu. Você foi sempre o vocalista, Ronaldo? Não, bom, nós todos éramos vocalistas, né? Agora, eu acho que a maior parte dos solos, realmente, eu que fiz. Quando tinha algum trecho onde a participação era solada, na maioria fui eu, mas os outros também solaram. Essa aqui, e depois tem uma outra, eu não sei se o Marco Antônio sabia, maravilhosa com eles, Marco Antônio, na rua, na chuva, na fazenda, claro, casaco marrom e o... para variar a andança, mas essa aqui é uma que tem história na minha vida. Som na caixa, então. É o grande Ronaldo solando. Meu coração está magoado. Antônio, é aquilo que nós sempre dizemos, né? Tem alguém, alguns que são os gênios da raça humana, não adianta. É inacreditável essa... Não adianta, não adianta. Essa mágoa até, eu sei que é a versão até de Heartaches, e o I Did It All of Me, e olha só, só um micro parênteses que não tem a ver especificamente com o nosso convidado, mas o I Did It, né, que é a versão do All of Me, é uma canção, tema também de um filme chamado All of Me, dos anos 80, obviamente feito bem depois da canção, mas um filme que no Brasil chamou O Espírito Baixou em Mim, com Steve Martin e com a Lily Tomlin, e hoje faleceu com, acho que, 95 anos. Sim. O diretor do filme Espírito Baixou em Mim, o grande Carl Reiner, só abrindo um... fechando um parênteses, enfim, mas essas duas canções aí são... Não, eles são os Golden Boys, o Trio Esperança, são fantásticos, falar. No caso, acho que depois então, da entrevista, se não for abuso, só vamos tocar, porque é composição deles, né? Vamos. No caso, a canção Alguém, eu acho, também uma das canções assim que eu acho mais emocionantes que eu já ouvi. Alguém na Multidão. Isso, exatamente, eu adoro. Não, durante a entrevista nós vamos tocar assim, mas é fantástico. Não, tudo. Pois é, eu bom, deixa ele falar, Roger. Sim. Mas, queridão, fala então pra gente aí, tava falando de seres meio o primeiro a ter colocado a cara pra bater, diríamos assim, e como é que foi daí, que vocês se apresentavam no colégio e tudo mais, como é que foi daí a criação, assim, o dia que, gente, vamos... se apresentar, que vamos fazer apresentações nós todos fora dessa banda aqui, e como é que foi a criação do nome Golden Boys, pode ser? Vê se lembra, por favor. Ah, eu lembro, faz muito tempo, isso é coisa do século passado, mas eu lembro. Faça um esforcinho aí, por favor, querido. No tempo do colégio, né, a gente estudava na Escola Industrial Ferreira Viana, e a gente estava sempre envolvido com essa questão de música, tocada, cantada e tal, e uma das brincadeiras que nós fizemos foi cantar em quarteto, né, no caso, aliás, não era nem quarteto entre si, era um trio. É, eventualmente, quando a gente precisava, a gente pegava o Renato também. Sim, e também, pelado pro Renato. O Renato mais novo, né? Ele entrou na escola um pouco depois da gente. Só que quando ele entrou, ele também ficou envolvido nessa questão da música que a gente já cultivava em casa, né? Uhum. Então, o que aconteceu? A gente formou um grupo, só que a gente de origem pobre e tal, né? Uhum. Não tinha como ter um instrumento que nos ajudasse, porque a gente fazia toda a vocalização mais de ouvido do que pelo conhecimento Sim, técnico. Sim, vocês eram os próprios instrumentos, né? Durante muito tempo, né? Mais ou menos isso. Uhum, uhum. E aí, então, havia um programa de rádio, na Rádio Mauá, do Rio de Janeiro, apresentado por um radialista chamado Hélio Ricardo, né? E ele tinha um programa eram 3 horas de programa. Na primeira hora era calouros, e depois as 2 horas subsequentes eram participação de já profissionais, né? E então tinha um prêmio, na parte de calouros tinha um prêmio que estava acumulado. E a gente queria ter um violão para aprender a tocar e também para depois, então, nos ajudar na vocalização, né? Era prêmio em dinheiro, né? Prêmio em dinheiro, né? O prêmio era em dinheiro. E naquela época, era bom dinheiro ou não? Era boa grana ou não? Era bom porque o resultado dessa história é que a gente foi lá concorrer por iniciativa do Valdir, né? O Valdir, que não era o irmão, mas sim, era primo, né? Voz. Uhum. Na verdade, as pessoas depois achavam assim, olha só que legal, 3 irmãos aqui, não, aqui o grupo é só de irmãos. Aí o Valdir falava assim, não, mas eu não sou irmão, eles 3 são irmãos e eu não. Uhum. Aí falava, então tá, olha. Aí uma moça lá, uma senhora, chegou e falou, olha aqui, vem cá ver só que bonitinho, os garotos, né? Os garotos aqui, que é 3 irmãos. Aliás, na verdade, 4 irmãos. Aí o Valdir falou, não, só que eu não sou irmão. Aí ela falou, então vem aqui ver 3 irmãos e um primo. Valdir, mas eu também não sou primo. aí ficou, quando alguém, olha só, esse aqui, olha só que legal, são 3 irmãos. E um primo. Aí melhor, eu sou primo. Ah. Aí depois de tantas vezes dessa maneira apresentado, o Valdir falou, então tá bem, então sou primo. Aí a partir daquele dia ele virou primo. E ele morava perto de vocês ou não? Era vizinho, pelo menos, ou não? Não, não era não. Porque na escola, a gente ficava o dia inteiro na escola. E de manhã, na parte da manhã, tinha a parte das oficinas, né? Que a gente aprendia, frequentava as oficinas, eletricidade, tornearia, tinha alguma coisa relacionada com produzir coisas desenhadas, croquis, sabe? Então, deixa eu só te interromper um pouquinho, e nessas áreas aí, desde croquis até talentos de torneiro mecânico, sair da escola sabendo tudo, assim, nessa área, ou não? Qual era a tua especialidade nessa área? Aí. No primeiro ano, a gente frequentava todas as oficinas. E a partir do segundo ano, a gente ficava na especialidade que a gente tinha gostado mais. E qual era a tua? A minha era eletrotécnica e eletroquímica. Ah. E eu Aí, sabe, eu saí formado eletricista. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, querido, e daí como é que foi quando vocês daí já estavam com, entre aspas, primo, né? E como é que foi daí a bolar esse nome Golden Boys? Eu acho um nome assim tão sonoro. Como é que foi? É assim? Mesmo, na verdade. Esse batismo é de autoria do Hélio Ricardo, que era o apresentador do programa. Aí quando nós fomos lá e cantamos, aí a plateia reagiu de uma maneira. Eu me lembro que a gente cantou Little Darling. Lembra dessa música? Oh, Little Darling. Claro. Oh, Little Darling. Pois é, a gente cantou essa música e o auditório reagiu de uma maneira estrondosa. A gente chegou a ficar frustrado, sabe? Uau. E só sei que essa reação do público acabou nos proporcionando ganhar o prêmio que estava acumulado, que tinha sido. Ah, que legal! Eu me lembro, essa objetivo. Canção aí é do grupo, acho que The Diamonds, até, se eu não me engano. The Diamonds. Isso aí. Agora, eu me lembro que quando o... Como é que era o nome do mais novo, Ronaldo? O Renato? Eu não sei, que era do Trio Esperança. Ah, não, esse é o Mário. Cada vez que ele ia... Dos homens, ele é o mais novo. Cada vez que ele ia Jovem Guarda, o Roberto Carlos dizia a ele, mas o Mário está ficando um homenzinho. Lembra disso? Lembra disso? Eu sou antigo, claro, meu mesmo, amigo. Claro. Eu estou com 68 anos. Eu lembro disso. Mas o Mário está ficando um homenzinho. É verdade, é verdade. O Mário, hoje em dia, ele está cantando com a gente. Você, né? Está com você. É porque morreu o Valdir. Uhum. E depois o Roberto, né? Há 3-4 anos atrás. Uhum. E aí a gente catou o Mário, porque... Ele cantava no Trio Esperança, né, o Mário, uhum. E as nossas irmãs moravam na Europa, né, e o Mário aqui, o Mário ele é médico veterinário e é professor de inglês já há muitos anos, sabe? Pois é, eu quero até agradecer, aproveitando aqui, agradecer o irmão dele, o Bruno Galvão, né, que possibilitou, primeiro a minha amiga... Alex Smith fez o contato com ele, depois eu falei com o Bruno, e daí quero agradecer ao Bruno e a Alexis por ter, se não fossem eles, a gente não estaria falando contigo. Agradecimento hoje, tá? De toda a rádio, porque para nós é um privilégio inimaginável, viu, Ronaldo? Querido, conta então como é que foi. Aqui é uma honra para nós, né? Eu não posso falar em nome de todos nós. Olha, é uma honra e um prazer muito grande. O nosso colega Rogério Alcântara aqui fez uma pesquisa no Jazzler, Marco Antônio, e disse que nós tocamos em média de 8 a 9 vezes por dia Golden Boys aqui na rádio, viu? Não, tem um repertório gigante também. Nós temos... Não precisa nem ficar repetindo também. Não, não repete. Não repete as músicas. Nós temos tudo dos Golden Boys. Tudo. Não tem o que não tenha de Golden Boys aqui, nem de Trio Esperança. Isso. Querido, e como é que foi que veio o nome, então, Golden Boys? Quem é que bolou? Lembras? A gente teve que inventar um nome para aquele quarteto, para participar do programa lá, né? Uhum. E aí a gente era Quarteto Estrela, inventamos, o Valdir que inventou esse nome assim na hora da inscrição, né? Uhum. Só que como a gente o nosso repertório tinha muito mais música em inglês, claro. O Ricardo teve a ideia promover um concurso, né? De sugestões de nomes em inglês para nós, mas no final das contas foi ele mesmo que escolheu. Que maravilha! Aí ficamos Golden Boys. Perfeito, perfeito. E querido, assim, fala um pouquinho. É possível que eu tenha. Eu acho que participou algumas vezes com vocês os Fevers em gravações ou não? Poxa, muitas. Nós cantamos nos discos de Fevers, mas eles tocaram nos nossos discos. Ah, tocaram. Muitos discos. Uhum. O Alguém na Multidão, acho que originalmente é com participação deles, né? Sem dúvida. Uhum. Alguém na Multidão são eles tocando. Sim, há uns 3 anos a gente teve a honra de conversar com o Lieberson, do Fevers. Lieberson. Hã? Lieberson, isso, desculpa. Lieberson, foi um prazer, assim, ele é muito engraçado. E querido, me fala assim, olhando assim pelo retrovisor do tempo, diríamos assim, como é que vês a importância não vou falar do programa, mas assim, do movimento, eu chamo de movimento cultural Jovem Guarda no cenário brasileiro? Olha só, muita gente não sabe por que começou a Jovem Guarda, mas agora vai saber, quer ver? Joia! Naquela ocasião, a televisão transmitia os jogos de futebol, não é? Claro, claro. E a TV Record de São Paulo era uma das grandes emissoras assim, que transmitia o futebol. Futebol mas direto. Houve um momento que essa transmissão foi proibida, né? Porque eu acho que colocava em dificuldade a frequência do público, né? Porque, poxa, podia vir pela televisão. Então foi proibido. E a TV Record então ficou com uma lacuna na sua programação. O que eles fizeram? Convidaram um jovem que estava despontando, chamado Roberto Carlos, para comandar. E então ele passou a comandar um programa chamado Jovem Guarda, né? Jovem Guarda. E era o Roberto como apresentador e os amigos dele, os artistas. Erasmo, e um monte de gente, Vanderleia, Martinha, um monte de gente. E nós, o Tri Esperança também era assim, nessa ocasião eles já estavam cantando, e eles eram assim, nós aliás, todos, né, fazemos parte do elenco, Roberto Carlos. Daquele elenco, né? Exatamente. Então, o Roberto, ele convidou todos os amigos e depois até outros que ainda não eram amigos, tornaram-se amigos por causa disso, por serem escalados naquele programa. Sim, e no caso, eu quis fazer um link, no caso, porque obviamente começou como programa, né, mas depois virou o nome de um verdadeiro movimento cultural, musical, né, jovem. E olhando assim, pelo esse retrovisor, assim, olhando para trás, assim, como é que vês hoje a importância desse movimento cultural chamado Jovem Guarda? O problema é que era um programa para quebrar um galho, tapar um buraco ali, e acabou se perpetuando pelo sucesso que fez o público jovem, principalmente. Os adultos também gostavam, mas o público jovem adorava aquele desfile de contemporâneos, né? De gente de todas as idades, da infância e da juventude, e os mais velhos também vieram influenciados, porque tinham a oportunidade de ver diversos jeitos, diversas maneiras de cantar, né? De artistas ali naquele programa, né? Então tinha gente que cantava rock, outro rock mais pesado. Então tinha grupos musicais. Pop romântico, rock, né? Pop romântico. Romântico, bastante romântico. E então acabou que as pessoas foram conhecendo, algumas que não conheciam, passaram a conhecer muitos artistas que eram novos, assim, né? Nessa coisa de gravar, de cantar. Sim. E tudo. Não, eu te perguntei isso, querido, porque se fala muito, né, obviamente, do movimento do rock, né, do pop rock, diríamos assim, brasileiro dos anos 80, mas eu sempre vi aquele esse movimento do rock dos anos 80 como filhote da Jovem Guarda. Totalmente, a influência é inegável, né? Marquinho, vamos tocar a música que você quer tanto. Essa música é de vocês mesmos, né, o Ronaldo? Alguém na Multidão. Alguém na Multidão é de autoria do Rossini Pinto. Foi uma música que foi talvez a nossa música, assim, das que nós gravamos, a que mais causou impacto, assim, no cenário musical. Para quem morou em Marte nos últimos, sei lá, 50 anos, então, prepare-se para se emocionar. Agora, Marco, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se isso aqui é dor de cotovelo ou é uma puta de uma esnobação. É, se você perdeu um amor como eu, alguém que você nunca jamais entendeu, para que lamentar a um outro alguém esperando você? Sim, é o papo aquele do sempre tem um chinelo, dizem que sempre tem um chinelo velho para um pé do outro, não é isso? Vamos lá, vai. Vamos lá. É isso. Se você perdeu um amor como eu, alguém que você nunca jamais entendeu, pra que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém esperando você. Tem sido mal pra você, e o destino ingrato lhe faz padecer. Não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses versos que eu fiz. É fantástica, Marco. Olha, eu vou te contar. Dói, viu? Tô aqui arrebentado. Porque ela consegue ser triste e alegre, esperançosa ao mesmo tempo. Eu amo essa canção aí. E eu tinha te pedido até tocar, no caso, porque ficou... essa é uma canção, digamos assim, do grupo, né? Apesar de ser do Rossini Pinto, o Rossini Pinto ser o compositor, é do grupo. Porque tem várias versões, não estou diminuindo a importância delas aqui, mas, no caso, essa canção, digamos assim, eu acho que é a cara do grupo. Querido, me diz uma coisa. Essa canção, tá? Vocês gravaram em 66, tá? Lembras assim, como é que foi que o Rossini Pinto passou a composição para vocês? Como é que foi a primeira vez que vocês se apresentaram com ela? A gente fazia vocal, tem muitas coisas onde, por exemplo, nós éramos de uma gravadora, o Roberto Carlos era de outra gravadora, os Fevers eram de outra gravadora. Eu tô citando esses três porque o Roberto Carlos não, porque era a carreira solo, mas o Fevers e nós participávamos de gravações de outras gravadoras, de outras pessoas, fazendo desde que não aparecesse nosso nome. A nossa gravadora admitia que a gente fizesse aquele trabalho de vocal e tudo, mas sem aparecer o nosso nome. Entendi. E agora nós tivemos a oportunidade de participar de uma live dos Fevers, onde eles estão comemorando 55 anos de carreira. Ou seja, quando do começo dos Fevers, quando nós conhecemos os Fevers, eles começaram tocando em baile, né, em bailes, e a gente é que arrastava os Fevers para algumas gravações de música assim daquela época. Entendi. Então eles vinham tocando E a gente estava falando sobre isso. Quando eles começaram, nós já tínhamos 7 anos de carreira profissional, né? E eles, nós participamos da live deles e mencionamos esse detalhe. Então, alguém na multidão, somos nós cantando e os Fivers tocando. Que bacana, que bacana. E vale dizer que teve uma live de você, tua, com... Fala aí, João. Que eu passei pro João aí, já virou parte da programação também, João. Fala da live aquela. Tá, vocês com o trio Esperança cantando Andança. Fantástico, fantástico. Fantástico. Fantástico. É isso daí, a Evinha, a Regina e a Marizinha moram na Europa, né? Então, cada um gravou um trecho, né? Fez a sua voz. E depois tudo foi montado pelo marido da Evinha, que é um grande maestro, arranjador, pianista, que da orquestra do Paul Morriat, né, quando era vivo. Uau! Paul Morriat, é? Uau! Porque é maravilhosa, essa live é maravilhosa, quando eu ouvi assim na mesma hora o João que vai se arrebentar chorando, porque eu tava me arrebentando chorando, ouvindo. E daí, já faz parte da programação, né, João? Já tá na programação. Olha! e querido, me diz uma coisa, como é que, no caso assim, como é que era a rotina, bem, quando vocês daí explodiram, assim, como é que era esse lance de convívio, apesar de serem irmãos, mas daqui a pouco estava com, vamos chamar de primo emprestado, como é que vocês brigavam muito, ou porque, claro, às vezes a pessoa tem um lado assim, ator, mas a gente vendo os shows de vocês, parece que literalmente vocês gostam da companhia um dos outros, vocês nunca tiveram, assim, problemas sérios de brigar, de ficar meses sem se falar e sentir meio obrigado a ter que aturar a cara do outro num show? Não, conosco nunca aconteceu, não. A única coisa que abalou um pouquinho é que nós éramos originariamente um quarteto, e o Renato, que também é um compositor, assim, de bastante música de sucesso, com diversos artistas, nós estávamos numa turnê pelo Nordeste, e o Renato lá, no meio, ele tinha umas propostas de trabalhar em estúdio. Entendi. E ele achava muito cansativo aquela viagem, porque a gente ficava se locomovendo toda hora, ficamos assim 2 meses, quase 3 meses, viajando pelo Norte e Nordeste. E aí o Renato, no meio da nossa excursão pelo Nordeste, falou assim, eu quero ir embora para o Rio de Janeiro. Aí veio embora para o Rio. Eu estou falando veio porque eu estou no Rio. Renato veio para o Rio de Janeiro e nós ficamos o Valdir, o Roberto e eu fazendo os shows que estavam contratados naquela turnê. Entendi. Mas isso também não causou nenhum grande embaraço, não, porque a gente entendeu... E o Renato também, ele para ir cantar com a gente na rádio, ele já foi meio forçado, né? Ele era meio rebelde. A gente falou assim, olha, se você vai cantar com a gente na rádio. Ele falou, não vou. Aí isso quando ele era pequeno. Aí eu falei assim, mas vai sim. Aí ele, quem que vai me obrigar? Eu falei, ué, se você não quiser ir, tá legal, você não vai. Só que a gente vai encher você de porrada, falando pra ele. Quer dizer, foi uma proposta meio... A gente não ia bater no Renato, não. Foi só pra intimidar, ele era mais novo. Foi uma proposta meio poderoso chefão, né? A gente vai fazer Marco uma oferta Antônio, que você não vai poder recusar. Já que você cutucou, tá aqui. Agora uma pergunta a você. O pianista dessa live é o marido da Evinha, né? Do Golden Boys contra a Esperança? É. Gérard, Messier Gérard Gambus. É maestro e músico. Bom, vamos lá ouvir, porque essa música é fantástica. Até que enfim, Golden Boys e Trio Esperança. Porque eu nunca concordei com Bete Carvalho e os Golden Boys. Pra mim é Golden Boys e Bete Carvalho. Tá, vamos lá. Não, mas aí depois a gente pode falar disso. Depois você me conta. Vamos lá, Rogério. Thank you. vim tanta areia andei. Da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosa. Vou levar, olha a lua mansa se derrama, a lua descansa meu caminha, meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu vi. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Rodei de roda, andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Meu namorado é rei nas lendas do caminho. Onde andei? No passo da estrada, só faço andar. Tenho a minha amada me acompanha. Vim de longe de léguas cantando eu. Ou não faço tréguas, sou mesmo assim. A guerra por não saber que essa terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Olha, tem desfibrilador aqui perto, viu? Vou te contar que eu tô tendo um lance no coração, assim, falando sério. Fala. É muito emocionante. Fala, Rogério Alcântara. É, eu concordo, Marco Antônio. Boa noite ao Ronaldo, né? Rapaz, que voz angelical, né? Que coisa linda, as linda. As vozes linda. Deles são angelicais, é impressionante. Sensacional. Isso. Sensacional. E ao vivo, porra, sim, é brincadeira sim. Um negócio desse, viu? É, quem sabe faz ao vivo, é inacreditável mesmo. Assim, ó, João, teve um de dois links que eu tinha te mandado de música, por favor. Eu tava pensando o seguinte, né, o pessoal conhece realmente muito mais o grupo, o grupo, né, da era da Jovem Guarda e tudo mais, o Golden Boys, mas... Só para avisar aí, o Ronaldo também, quem conhece a rádio, quem ouve o programa aqui, sabe o quanto a gente gosta de música disco, e o Ronaldo também atacou, no bom sentido, na era disco, em 79 lançou uma música que eu amo, chamada Dançando com Você, uma canção solo, lembras bem, né Ronaldo? É verdade. Pois é, de camisa aberta, terno branco, assim, um verdadeiro John Travolta mais bronzeado. Me lembro, assim, destruído nas pistas de dança. Então, querido, a gente vai tocar se não for abuso, tá, João? Pode ser? Dançando com Você aí, de 79, eu por favor. Eu acho que a primeira que você... Não, a primeira é Alguém na Multidão. Isso, foi a segunda, Dançando com Você. Vamos isso lá. Isso aí, por favor. Vamos lá, Rogério. Toda vez. tempo eu danço com você, eu fico louco. Sempre quando eu danço com você, me agito todo. Com você, eu fico louco. Que desejo eu quero até morrer. Preciso te falar, yeah, yeah. Que a vontade doida que me dá amor é de te entregar tudo que eu tenho. Mas você parece que não quer saber. Que eu danço com você, eu fico louco. Sempre quando eu danço com você, me agito todo. Eu fico louco. De desejo eu quero até morrer. Preciso te falar. Com a Showtime, a máquina do som. Olha, Marco Antônio, eu particularmente estou no ramo musical há mais de 40 anos. E o Ronaldo me lembra muito, eu sei que ele vai dizer, não é nada disso, não sei o quê, mas se você prestar atenção, Lou Rawls, Jimmy Ruffin, Jimmy Bristol, só que em português. E até o bebê demônio, David Ruffin. Sim, a pegada, essa canção tem mega swing, tem. Né? Alta ginga. Fantástico. E o pessoal fala muito no Brasil, né, de samba rock. Essa é um samba pop disco, tem um pouquinho até de funk, e né, esses arranjos metais aí, esse arranjo metais inacreditáveis, e eu adoro essa canção, é de 79, o nome do disco até era Uma Noite na Discoteca da Moda, né, a gente adora disco music aqui, a rádio, né, é uma rádio especializada em flashback, então quer dizer, 50, 60, 70, até 80, a gente toca direto, e essa canção eu adoro mesmo. Gostavas muito da era discoteca, querido, ou não? Eu gostava sim, gostava. Eu não era muito assim, da noite, nunca fui muito assim, de frequentar a noite e tal, mas eu ia numa boate que tinha, eu morava em Ipanema nessa época. Morei muitos anos lá. E aí perto tinha uma discoteca que tocava esse tipo de música e tudo. E talvez eu tenha sido influenciado. Agora, um detalhe que, pra vocês saberem, essa música eu viajei pra caramba, trabalhando disso, como você diz, né? Aqui pelo Brasil. E eu estive até... Olha só, essa música chegou a entrar na parada de sucesso na Venezuela. É mesmo? E eu fui cantar na televisão na Venezuela essa música. Maravilha! Se imagina, que doideira, maravilha, né? Que maravilha, que maravilha. Não adianta, né? A música não tem fronteira, né? Quer dizer, o cara canta em russo, daqui a pouco se a melodia é contagiante, as pessoas não querem nem saber, né? Isso que é uma maravilha. E querido, me diz uma coisa. Essa música permaneceu durante um tempo em terceiro lugar, até terceiro lugar, na parada na Venezuela. Olha que só que coisa de doido, né? Que maravilha. E querido, assim... O que achas que vai ser o teu legado, no caso? Qual é, se tivesse já olhar assim para frente, assim, gostaria de ser lembrado como... eu não quero falar em lápide aqui, nada assim, mas como é que queres, assim, como é que tu achas que seria uma boa forma de tu mesmo te resumir? Caramba! Olha só, eu acho que durante a minha vida eu tenho outras profissões, como eu falei, eu estudei em escola... industrial, né? Sim, sim. Aí então tem a formação, assim de pegar, botar a mão na massa mesmo. Também eu cursei psicologia e depois administração nem terminei. Mas eu fiz psicologia e depois fiz direito. Então, imagina que coxa de retalho é a minha vida e a minha trajetória. Essa minha particular, né? Multifacetado. Agora, o Ronaldo, conta pra mim a história aí do Andança com Golden Boys e Beth Carvalho. Ah, olha, conto sim. O Renato não gosta muito da minha maneira de descrever esse momento, não. Mas a verdade é que os compositores Paulinho Tapajós, Danilo Caymmi, uhum. E caramba, imperdoável, esqueci o nome do que era o namorado da Beth naquela ocasião. Ok. Mas eu vou lembrar, peraí. eles compuseram essa música para o festival, né? Aí botaram a música lá e a música foi classificada, né? Foi selecionada para participar realmente do festival. Festival da TV Globo naquela ocasião. Uhum, uhum. E Edmundo Souto, Mundinho, desculpa, Mundinho. Edmundo Souto, que era também o compositor, ele era namorado da Beth Carvalho naquela ocasião. Naquela ocasião. E ela cantava assim, em festinha, sabe? Em bar, assim, de noite, vozinha, violão e tal. Ela sempre tocou um violão legal. Depois cavaquinho, mais tarde, né? Então eles nos convidaram para cantar a música no festival. E pergunta, aí o Mundinho, assim, daquele jeitinho dele, falou assim, pô, será que dá pra Beth participar junto com vocês? Porque ela não era conhecida, entendeu? Naquela ocasião, a gente já tava pouquinho na estrada já há algum tempo. E ela não era conhecida. E a gente, não, absolutamente, é um prazer e tal. A gente não conhecia a Beth. Aí conhecemos a Beth e tal, ensaiamos e tal. E partimos para o festival. Só que a Beth, ela era de um movimento musical mais elitizado, digamos assim, sabe? Então, ali era uma oportunidade dela aparecer, mas não era a praia dela, entendeu? Sim, mas seria uma vitrine, Golden, né? Boy, esses caras aqui, esses caras que cantam essas músicas aí que não são bossa nova, não, apesar de que a gente cantava bossa nova também, mas deixa eu falar. Uhum, uhum. E aí, o que aconteceu é que a gente foi e cantou no festival com a participação da Beth. Da Beth Carvalho. Se você observar, logo tem a introdução, aí entra um cara cantando. Em Cantareia, da lua cheia, que sou eu, no caso. Sim, sei disso. É. Aí depois ela vem e canta a segunda letra, e depois ela fala, faz o contra quem? E leva amor, ela e o Valdir, entendeu? Ela canta um solinho também, uhum. E aí depois faz junto com o Valdir aquele contracanto, tá? Então, isso as pessoas, ela mesma, na verdade, ela... quando a música fez muito sucesso no festival, eu me lembro que Chacrinha, tô contando um negócio que o Renato fala que não é para eu contar, mas eu conto mesmo, é a verdade, né? não quer nem saber. Aí. Aí. A gente. A música. Pô, o público reagiu maravilhosamente. O público é muito generoso, né? Impressionante. E aí, quando a gente. Quando a música explodiu no festival, apesar de não ter ganho, né, o primeiro prêmio, uhum. O Chacrinha, que tinha um programa na quarta-feira, o festival era no fim de semana, né? Aí na quarta-feira, Chacrinha tinha o seu programa, e Chacrinha foi muito importante, ele nos deu muitas, muitas oportunidades. Que legal. Na nossa ascensão, na vida, na vida artística. Que legal. E a gente não podia deixar de ir no programa do Chacrinha, sabe? Só que a Beth não foi no programa, se negou a ir, porque ela não queria ser conhecida, misturada com a gente, entendeu? Olha só que coisa doida. Que pariu. O Renato fica por conta, o Renato já produziu o disco da Beth e tudo, e aí ela até já faleceu. Eu sempre falei isso, sabe, quando ela estava viva, porque essa é a verdade. Então, eu estou absolutamente certo, Marco Antônio, no que eu sempre disse. É Golden Boys e Beth Carvalho, claro, ponto. Claro. Não vou discordar de ti. Não, você nunca discordou, mas outras pessoas discordam. É Golden Boys e Beth Carvalho. Participação da Beth, e depois que veio um grande... Ouviu outras pessoas, ouviu? E depois... Ah, você não tem ideia. Nós gravamos tudo isso aqui no SoundCloud, eu vou mandar recortar isso e vou detonar uns caras que participam do programa. Ai, que maravilha, que maravilha. Querido, assim, pro pessoal, né, que quiser ficar por dentro até dos acontecimentos relativos ao grupo Golden Boys, eu acho que o melhor caminho seria a página oficial de vocês no Facebook, né? Golden Boys Official, né? Oficial, né? Golden Boys Oficial, uhum. Certo? Ou tem um outro. Nós temos isso daí quem comanda esse trem aí é o Bruno Galvão, que é o filho do Mário, que era do Serão. Sim, filho do Mário. Bruno Galvão. Sim, sim. E aí ele que esse é o melhor... libera essa coisa. Tá, esse seria o melhor caminho para as pessoas, vamos dizer, uma vez acabando essa pandemia, saber de shows. Tu acha que esse aqui seria o melhor caminho, essa página oficial de vocês, ou tu queres indicar outro? Não, na verdade a gente sempre trabalha com diversos empresários, né? Só que o Bruno, que é filho do Mário, ele é um cara incrível. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Uhum. E vocês vão ver como que o cara... Não é porque é meu sobrinho, não, mas ele não é fácil. O cara é muito talentoso, é eclético, tem programa de televisão, tem... Pô, o cara é demais. Bruno Galvão, o nome dele. Sim. Filho único do Mário, meu irmão, sim, Mário Correia. Isso, até do início, é isso. Ele cuida das coisas pra gente. Tá, perfeito. Não, então isso é importante. Querido, sei lá, sem palavras. Você quer me derrubar, né, desgraçado? A audiência tá lá na casa do cacete e você vai ser um canalha, porra. Você quer me derrubar, porra. O João, assim. E ó, só pra te avisar, Ronaldo, já que você está conhecendo o João agora, esse é o João Amoroso. Esse João, esse é o João Amoroso, tá? Imagina muito só. Delicado, muito delicado, né? Eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Meu negócio, eu fico com um computador aberto e o outro aberto também, vendo como é que tá a audiência. Eu vou acompanhando a audiência segundo a segundo. Olha, e sobe. Eu quero dizer o seguinte a vocês, antes do Marco Antônio, que é o titular do horário, eu inclusive estou sendo enxerido, mas eu quero dizer o seguinte, a Showtime é de vocês. O que vocês quiserem divulgar, o que vocês quiserem falar, é só passar para o Marco Antônio, nós vamos divulgar, vamos falar, porque eu tenho um carinho enorme por vocês, porque vocês fazem parte da minha vida. Eu acho. Olha. É inacreditável. Você que, eu imagino que já tenhas ouvido outras pessoas falar isso, faz parte da nossa vida, mas não é da boca para fora que a gente está falando. Eu sou de outra geração, mas é inacreditável, assim, como vocês foram presentes a vários momentos com meu pai, que se foi faz 2 anos. Eu passei ouvindo vocês, então assim, fica até difícil desassociar um pouquinho, né, alguns momentos importantes da vida da gente com sem citar vocês. Então, eu queria te agradecer de coração, tá, querido, pelo, olha, pelo Marco, teu tempo. Olha, antes de você se despedir, me traz uma história muito boa. Tinha um amigo meu que faleceu há pouco tempo, o advogado Denerval Machado Rodrigues de Mello, que era presidente da Associação dos Advogados. E eu vivia naquelas histórias de brigar e me reconciliar com ele. Quando eu brigava na rádio, eu chegava aqui, tocava, você viu o cabeção e dizia, esse é o Denerval. Que maravilha. Tinha uma outra amiga minha que eu tocava muito fumacê pra ela, viu? Assim, ó, só antes, embora você precisa, só fala, querido, assim, da inspiração. Tá, eu vou aqui ficar segurando aqui para não rir, que eu já, obviamente, imagino. Mas a inspiração para fumacê, pode ser, por favor? Por favor. Ah, isso daí tem historinha, né? As músicas têm... Conta uma historinha, uma das historinhas para gente, por fumacê, favor. Fumacê, o Roberto Correia, né? Golden Boy, hoje falecido, né? Sim, Roberto sim. Morava em Todos os Santos, que é aqui no subúrbio da... Perto do Engenhão, do Engenho de Dentro, né? O Roberto morava num apartamento onde do lado tinha uma casa que tinha uma árvore muito grande, muito grande. E tinha uma senhorazinha que morava ali. E então ela vinha, quando começava a cair as folhas da árvore, né? Ela varria aquelas folhas e depois ateava fogo, né? Só que a fumaça entrava pela casa do Roberto, que ele morava no terceiro andar, e a fumaça entrava lá, né? E a minha avó, que era de Macaé, interior aqui do Rio, ela foi criada no interior, e ela falava assim, que fumacê, que fumacê, fumacê, né? Fumaceira, pra ela era fumaceira, ela falava fumaceira. E aí o Roberto, ele era muito espirituoso, né? Aí quando entrava a fumaça, quando ele ia lá fechar a janela por onde entrava mais a fumaça, ele se encaminhava pra lá e ficava, que fumaça, que fumaça. Ele ia cantando assim, e aí foi isso que virou. Aí ele fez a melodia, ele acabou fazendo uma melodia disso, né? Claro. E aí a gente tinha um contato muito estreito com Rossini Pinto, né? Uhum. E o Rossini Pinto, então, desenvolveu a letra do enredo que o Roberto tinha inventado, né? Então, essa música é de autoria de Roberto Correia e Rossini Pinto. Sim. E aí, por causa da fumaça, mas era fumacê. Aí depois botaram o carro que fazia... O inseticida, né? Quando tinha negócio de mosquito aqui no ar. Sim. Também foi chamado de carro fumacê, né? Por causa dessa música, né? Não, é incrível. Essa música. Sim, é incrível. A história do fumacê é esse. É incrível que essa música fez muito sucesso, né? E muita gente acha que é uma metáfora para outra coisa sendo queimada, né? Rossini Pinto, que me perdoe, ele até onde estiver, né? Que ele já morreu. Mas ele tinha esse toque assim da maldade velada, sabe? Sarcasmo. Era um gênio. Ou é a nega que foi. Jornalista, um cara culto pra caramba. Uhum. Assim, de cultura musical, então, nem se fala. Era botânico, sabe? O cara era. Era botânico mesmo, também? Assim, porque quando ele põe lá, ou é a nega que fugiu. Colunista de jornal importante aqui no Rio. Porque quando ele põe lá, ou é a nega que fugiu para fumar, já dá pra pensar em outra coisa, né? Pode crer. Mas essa é a sutileza do Rossini Pinto, exatamente. Né? Exatamente. As músicas dele sempre tem. Quem quiser levar pro outro lado, a música do Rossini Pinto. Você pode ouvir e saber que tem alguma coisa ali, algum mistério sugerido muito veladamente. Sensacional. Querido, assim, um grande abraço, muito obrigado pela tua participação, tá? João fica... Olha, Ronaldo, fica do fundo do coração, foi um presente que o Marco Antônio me deu. Eu sou apaixonado por vocês, eu sou apaixonado por Evinha. Evinha também fez parte da minha vida, com Casaco Marrom, Teletema, Pigmalião 70, Marido Ideal, sabe? Evinha caramba, também... Caramba, sabe tudo, hein? Eu tenho tudo dos Golden Boys, tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, dos Golden Boys e do Trio Esperança, e eu tenho tudo em vinil, se você quer saber. Tudo. Não tem o que eu não tenha de vocês e não tem o que a rádio não tenha. Na nossa programação, o nosso diferencial é que nós rodamos com 6.500 músicas para não repetir e só flashback de qualidade. Oh, que beleza, que beleza. Poxa, olha só, tem duas coisinhas. No outro dia, alguém nos perguntou, me perguntou, no caso, né? Qual foi, o cara chegou assim, o pessoal estava ali no bar tomando um chope e falou assim, vem cá, Ronaldo, deixa eu falar, tá discutindo aqui com ele. Aonde foi que vocês mais cantaram? Foi aqui no Rio, foi São Paulo, ou foi aonde? A cidade onde nós mais, não, a cidade não, o estado, né, do Brasil, onde nós mais nos apresentamos durante toda a carreira, sabe onde foi? Rio Grande do Sul. Tinha me falado há uns dois dias isso, né, que foi, eu não me lembrei se era Porto Alegre que tinha citado ou se era o estado todo, né, mas é que falaste isso, agora me lembrei. Estado todo, Porto Alegre a gente ia, no mínimo, duas vezes por mês, no mínimo. Nossa, uau. Parabéns pros gaúchos. Parabéns. Apesar, só um detalhe, não tem mais umas duas horas de programa, não? Eu gostaria que tivesse mais 4 horas de programa, viu, meu amigo? Não, você é um cara fantástico. Obrigado por deixar a gente explorar. Das entrevistas, certamente, nos 4 anos que eu tô na rádio, mais longas e, não é puxação de saco, a que pareceu mais curta. É verdade, sumiu, acabou, agora... Sabe, agora é o agora. Ronaldo, um grande abraço, tá? De coração, tá? Obrigado, querido. Olha, eu toda hora olho pro meu braço aqui, tô arrepiado o tempo todo. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. A gente já teve diversas coisas assim, de carinho conosco e tudo, mas vocês superaram tudo até hoje, sinceramente. Que são 62 anos de carreira, hein? Vocês, eu volto a dizer, vocês são os gênios da raça humana. E são poucos o que nós julgamos assim. Tenha certeza disso, Ronaldo. É mesmo. Essa expressão a gente não joga na lixeira. Não é pra qualquer um. Em vão. Não. Querido, um grande abraço de novo. Beijo, tá? Muito pra obrigado. Você, Ronaldo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, querido. Marco Antônio, que tristeza, Marco Antônio, você devia ter esticado mais, Marco Antônio. Isso, agora me culpa isso. Não, mas João, falando sério mesmo. Fantástico. Foi só, ele falou assim, se que daria mais 2 horas, tu sabes melhor que eu que daria mais 4. Assim. Daria mais 4, 5 horas. E super leve o papo, quero só deixar claro. O cara, gente, é bom. Que eu tive um contato com ele há uns dias, falei com ele só explicando o formato assim, do programa, mas nada disso foi ensaiado, não teve perguntas ensaiadas nem nada. Esse papo aí foi realmente a primeira vez que ele realmente debateu, né, conversou, discorreu sobre a carreira com a gente. Então, eu quero dizer o seguinte a você, eu estou com a alma lavada, estou feliz, porque claro, aquilo que eu sempre disse é a verdade, Golden Boys e Beth Carvalho. Perfeito. Acabou. E você é testemunha. E mais um monte de gente que está ouvindo o programa agora. Querido, vamos dá um tempinho para a gente fazer. Vamos fazer então o nosso garimpo musical, começou nos anos 50, gente. Então, vamos lá. Essa aqui para mim é uma novidade, viu? Vamos lá, Rogério. In the USA, the teenager have the country in confusion. In the USA, the teenager have the country in confusion. Rock and rolling all of the time, have the parents out of their mind. Parents liking Liberace, kids is liking Elvis Presley. drum on. So they rock and roll in night and day, bouncing up and down in the way they do. They part and shake in the head and say, what is this generation coming to? All the parents say the children will grow up to be delinquent. So if the children only dance to the rock and roll and the calypso, parents tell them they should only like the opera and symphony. But the young kids are too busy digging Mr. Belafonte. Come on, come on. So they rock and roll in night and day, bouncing up and down in the way they do. They part and shake in the head and say, what is this generation coming to? When the kids is bouncing up to the jukebox like the monkeys and frogs, all the newspapers, they say that the teenagers going to the dogs. But the kids don't go to the dogs, that's the truth and these are the facts. All the girls is changing to chicks, all the fellows changing to cats. Trouble, trouble. So they rock and roll in night and day, bouncing up and down in the way they do. And shaking the head and say, what is this generation coming to? Trouble, trouble, trouble. Eu vendo a capa desse disco, ouso dizer que tem a cara do Renzo Mora. E com a garrafa do lado. É o Renzo Mora. Gente, essa canção, essa raridade aí, é da virada de 56 para 57, nome, é uma canção meio profética, What is this generation coming to? Ou seja, o que que essa geração, onde é que vai chegar essa geração? É uma pergunta assim, feita em 50, na verdade de 56 para 57, já preocupado com o futuro do mundo. E quando olha, eu vi o nome do cantor, eu falei, o Marco deve estar louco, ele cheirou pó de mármore, ou tomou cogumelo mágico. Pois é, esse cara aí, que vocês ouviram, esse calypso aí, super, super gingado e tudo mais, foi cantado por quem? Robert Mitchum, sim, um dos maiores tough guys do cinema, como ele adorava praia. Quer dizer, mulher bonita, praia e ficar na sombra enchendo a cara, quando vê esse projeto... Renzo Mora, Renzo Mora. É o Renzo Mora. É o Renzo Mora. Ele. Olha só, então, o que eu posso falar? Ele nasceu em Bridgeport, no estado de Connecticut, em 1917, faleceu aos 79 anos de carreira, aos 79 anos de idade, perdão, em Santa Bárbara, filho de um ferroviário que perdeu a vida num desastre de trem. O Robert Mitch e os irmãos dele foram criados pela mãe por um padrastro, mas rolava muito quebra-pau, muita briga, e daí ele caiu fora de casa, tipo com 13 anos, aos 14 anos já foi preso por vagabundagem. Renzo Mora! e olha só, lá por 1940 ele já era conhecido por ser um grande maconheiro, muito antes de virar moda, muito antes. Pessoal aí, Tite Jones, Renzo Mora, 60, muito, só que é tudo gente completamente atrasada, era gente demodé, ou seja, o pessoal já entrou na onda atrasada. Olha só, ele, em março de 1940, ele casou-se daí com a Dorothy Spence, que era uma amiga de infância, e da união nasceram os filhos Dorothy, Christopher e Trini. Vale até dizer que, tenho honra de dizer, o Christopher Mitchum é meu amigo do Face, já conversamos há umas semanas aí por Skype, gente finíssima, teve uma carreira fazendo filmes B nas Filipinas, Tailândia e tudo mais, e é a cara do pai. Deixa eu ver, no cinema, voltando ao Robert Mitchum, ele estreou como figurante no filme de Hitchcock, O Sabotador, em 1942, e depois fez vários papéis pequenos em outros filmes, até que em 1944 ele assinou um contrato com a RKO, né, RKO, e no ano seguinte ele foi indicado ao Oscar de melhor coadjuvante pela participação num filme Também Somos Seres Humanos, do grande William Wellman. A partir daí a carreira dele começou a crescer e ele se tornou um dos ícones dos filmes noir da década, né? Dá pra dizer que aquele personagem do detetive Durão... Felipe Marlowe. Exatamente. Dá pra dizer, teve um monte de intérpretes, mas dá pra dizer que quando a gente pensa na cara, né, do Felipe Marlowe, a gente pensa nele num escritório vagabundíssimo, né, de detetive particular. Pois é, o grande Felipe Marlowe, criação do Chandler, do grande escritor Chandler. Perdão. Que mais que eu posso dizer? Ele atuou em mais de 100 produções cinematográficas, do caso Raymond Chandler, né? Tá, que era o autor. Depois de atuar em mais de 100 produções cinematográficas, ele acabou encerrando a carreira com um filme chamado Esperando o Pôr do Sol, em 1995. Acho que os filmes mais famosos dele são Fuga ao Passado, que é de 47, Sangue na Lua, de 48, O Rio das Almas Perdidas, de 54. Muito bom. Tem também O Pistoleiro Marcado, que é um grande filme. Ele adorava fazer faroestes também. E, volta e meia, o João fica me implicando aqui, porque sabe também que eu gosto de vários dos filmes do Golan Globus, né, da Canon, mas tem um dos filmes, assim, super elogiados que a Canon fez, que a Canon, né, revezava entre Ninja Voador e filme de altíssimo nível. E um dos de altíssimo nível é um filme chamado Amantes de Maria, filme lindíssimo do diretor russo Andrei Konchalovsky, e é com a Natasha Kinski, John Savage, Vincent Spano e o grande Robert Mitchum, um filme, se eu não me engano, 84, por aí. Não tem Ninja Voador, gente, não tem. Se o pessoal não gostar do assunto ninja, é um drama bem bonito mesmo. Ele canta, muita gente não sabe, mas tem canções dele em trilha sonora de filmes, inclusive que ele conta, filme que ele trabalha como ator. Então, ou seja, a voz dele, não só com aquele estilo dele quase, parece meio sonolento e cínico, também está na trilha sonora de alguns filmes, como O Rio das Almas Perdidas, né, ele contracena até com a Marilyn Monroe nesse filme, O Mensageiro do Diabo, que ele contracena com a Shelley Winters, e O Peregrino da Esperança, que ele fez com a Deborah Kerr e o Peter Ustinov. Então, querido, vamos tocar uma que foi um hit dele. Por favor, como dizia a Rita Lee, se Débora quer que o Gregory Peck. Vamos lá. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep, but on the girl it looks so good. Since Eve from Adam the rib she took, the boys had pretty girls they look, but like the fish in the little brook, swimming, dreaming, living sweet, not suspecting this deceit. Remember, bait is hiding the hook. Sempre com cigarro na boca, um copo na mão e uma mulher bonita. E o interessante, João, é que ele força o sotaque jamaicano nessas canções, né? Essa que a gente ouviu aí é de 57, essa fez sucesso. O nome é Beauty is Only Skin Deep. Seria uma expressão tipo a beleza superficial. Mas o interessante, como ótimo cara de pau que ele era, a canção fala que a beleza é algo superficial, mas ele deixa claro que, mas é tão legal quando alguém tem essa beleza superficial, né? Ele elogia, ele começa meio dando um sermãozinho e depois vem se contradiz. Então a gente ouviu aí o Robert Mitchum cantando What Is This Generation Coming To? Da virada 57 e Beauty's Only Skin Deep, que é de 57. Então, querido, vamos para os anos 60, então, vambora. Por favor? Vamos lá. set me free. Set me free. Set me free, baby. Marco Antônio. Ah, eu amo essa canção, não tem sucesso nenhum, é uma canção de 63, o nome Lover Set Me Free, ou seja, minha querida, ou meu querido, me liberte, né? Deixa... Nunca. Tipo assim, deixa eu, como é que eu vou dizer assim, abrir minhas asas. Nunca, nunca. Pois é, a gente tá na década de 60, o nome desse cantor, Rosie Grier, ou Roosevelt Grier, na verdade, a carreira dele de cantor não é tão conhecida. Ele foi um dos maiores jogadores de futebol americano da história dos Estados Unidos. Ele jogou para o New York Giants e o Los Angeles Rams. E, literalmente, imaginem um afro-americano assim, não vou falar não, um negrão, um cara tão largo, tão grande, 1,96m e 140 quilos. O cara... tão gigante, literalmente quando se fala com a expressão de armário, né? O meu apartamento é pequeno e o marco da porta também é pequeno. Ele, para entrar aqui, ele teria que vir de lado, né? Porque o cara não passaria no marco da porta. Esse Rosie Grier, ele, olha, o histórico dele é bem interessante. A família dele, 12 irmãos, com ele 12 irmãos, o nome Roosevelt foi em tributo, obviamente, ao Franklin Delano Roosevelt, que era governador do estado de Nova York na época. Que ele nasceu. Ele é considerado um dos 100 mais influentes atletas de futebol americano universitário de todos os tempos. Foi guarda-costas do Bobby Kennedy e no dia que o Bobby Kennedy foi assassinado, ele estava lá, mas não conseguiu salvar a vida. Foi aquele, como é que é? Sirhan. Sirhan parece que é o cara que assassinou, né? Sirhan Bashir Ashirhan. Isso, exatamente. Depois até ele... virou até mais adiante, anos depois até virou até cabo eleitoral do Reagan. Fez cerca de 60 participações em seriados americanos, como por exemplo, Agente da Uncle, James West, Daniel Boone, Kojak, Chips, Quincy, Corpo de Delito, Barco do Amor, e também fez a voz do Obelix da versão americana do desenho animado Asterix e a Grande Luta. Como eu falei, o cara, 1,96m e chegou a 140 quilos, e autor de vários livros, inclusive um, agora o pessoal se segure, né, um chamado Roses Grier, Needlepoint for Men. É basicamente, vão cair duro, mas ele é expert em macramê. Macramê é uma espécie de tricô. Sim, ele fez livros sobre, mostrando como é bom para a pessoa relaxar fazendo tricô. Então imaginem assim, aquela porta, né? Isso, e sem mentira mesmo, assim, com a maior delicadeza, fazendo macramê, que é, eu não sou expert em tricô, mas eu sei que é tipo parente, é um parente próximo de tricô. Ele gravou de LPs de 1960, discos de 60 até mais ou menos 85, mas sem muito sucesso. Em 72, ele estrelou um filme que muita gente cai de pau, tem grandes problemas, chamado O Monstro de Duas Cabeças, em que ele é em que um racista branco, interpretado pelo oscarizado Ray Milland, tem a cabeça transplantada para a clavícula dele. Então o filme é aqueles Black Exploitation, aqueles filmes de ação estrelados por negros, que foram muito populares nos anos 70, só que esse tem uma pegada toda, né, imagina, um corpo de um negro e sendo obrigado a conviver colado na clavícula dele a cabeça de um branco, de um magnata branco racista. O filme foi muito criticado na época, acharam o filme mal feito e tudo mais, mas é um filme bastante cultuado. Eu me lembro que eu via na Difusora, que era a transmissora gaúcha da TV Bandeirantes. Me lembro vendo de madrugada e ficando super impressionado, né, porque aparece o cara correndo, obviamente, com a cabeça de borracha do lado ali, né, e a ideia é super bizarra, né. Então, o que eu posso dizer também, ele nasceu na Georgia, uns dizem que ele nasceu no estado da Georgia, outros dizem que nasceu em New Jersey, e a partir de 83 ele tornou-se pastor evangélico. Então, eu acho que vamos tocar, se não for abuso, João, eu sei que a gente está meio correndo com o tempo, mas assim, se tu puder até, de repente, tocar essa na íntegra, posso, é maravilhosa. Beautiful People, eu é sobre quero... eu e o João, que somos pessoas bonitas, correto? Exatamente. E o Rogério, de repente, também, pode ser. Muito tá? Obrigado, Marco Antônio. E eu nada, quero te querido. Dar um alô, tá? Eu não sei se você tem na sua TV a cabo aí, a Rede Brasil. Se você... Não, mas eu sei da TV Brasil. É a Rede Brasil. Se você tiver, ela está passando todas essas séries novamente. James West, aquele outro que você falou, do Daniel Boone. Daniel Boone. Está passando tudo. Tu gostas bastante, comentou até num outro programa há um tempo, tu gostavas bastante de Daniel Boone, né? Gosto, porque inclusive hoje eu vejo o chapéu dele é igual o cabelo do Trump. Tem a calma também ou não? Só que não é laranja, né? Não é laranja. Não, não é laranja, não é, mas é um castor... Que ele usa lá um castor morto na cabeça. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. A introdução já me ganhou. Bom, quem cortar uma música dessa tem que ter o pescoço decepado. Valeu. Essa canção que eu ouvi agora, Beautiful People, no caso, foi um sucesso mediano. Foi tipo o maior sucesso da carreira dele. Como eu acho uma injustiça, acho que ela tinha tudo para ser na Buma, né, um mega sucesso. Mas tinha, obviamente, tem sempre aquele preconceito, né? Um jogador de futebol agora vai querer dar uma de cantor. Então acharam que a coisa era bem uma estratégia pilantrona, assim, só para faturar. Mas eu acho que esse cara não, tem cara talento. O cara é bom. Pacas, pois é. Bom. E claro que não diziam isso na cara dele, né? Ah, não, acho que é uma picaretagem, porque o pessoal obviamente não queria ser esmagado, né? Porque ele foi do, como eu falei, quando ele jogou futebol americano, ele foi considerado dos digamos assim, os atacantes dos três mais destemidos, que mais colocavam medo no time oposto, né? Então, Rosie Grier ou Roosevelt Grier. Gente, a gente ouviu aí. Vamos, querido, para os anos 70? Vamos, mas antes eu vou passar para você um recado aqui no ar. O doutor Edinardo me ligou hoje. Ah, Edinardo. E disse o seguinte, nós estávamos conversando, ele queria falar sobre você. E ele falou sobre que tem uma admiração imensa por você, pela sua cultura. Pela ele tá bem? Tá bem? Tá, né? Fantástico. Por você, pela sua educação, pelo seu conhecimento e outra coisa. E pediu a você que, dentro das suas possibilidades, como estamos o Renzo, ele e eu, aos sábados, para que você arrume um horário para participar das 9 às 11 conosco, que ele lhe ficaria muito grato, porque ele tem um prazer muito grande em ouvi-lo, Marco Antônio. Poxa, meio complicado, mas eu te asseguro que eu vou, vou tentar, porque eu tô correndo, eu tô falando sério mesmo. Eu tô assim com 200 coisas, pode até ver quem me acompanha, eu tenho recebido, sabe, tem um monte de recado de gente perguntando por que eu não tô postando mais coisas no Facebook. Eu tô basicamente só falando disso, que eu tô só de traduções que eu tô fazendo e transcrições de fitas também, com entrevistas que eu tô fazendo, no caso, por Skype também. Tá complicado, mas eu agradeço o interesse. Olha, mas dele, não precisa, não é vontade, não, não, né? Precisa, disso, né? Não precisa ser aos sábados, pode ser qualquer dia da semana, ou das 9 às 11, ou das 6 às 8, você decide. É só para satisfazer o Edinardo, porque ele particularmente gostaria de tê-lo conversando com ele. Ok. Eu te juro que eu vou veja isso, porque é um pedido. Não, eu sei, mas é um pedido do Edinardo, e eu estou fazendo em público para você, para que você saiba o carinho, a admiração e o respeito que ele tem por você. Não, obrigado mesmo, querido. Obrigado, falando sério, tá? Vamos lá para os anos 70, então? Vamos embora. Vamos lá, então. Também gosto muito dela, viu? Ah, tá. Né? Principalmente do Caíra de Atriz? Não. Do airbag. How can I ever leave this place beside you? You were the only one I ever cried to. The night is through, now it's heartache. I gotta get home. The sky is shining through the curtain lace. I never really meant to stay. Gosto muito dela. Pois é, essa canção aí não fez sucesso algum. O nome é Daybreak, né? Ou seja, Daybreak seria aquele momento do dia quando primeiro saiu o primeiro raio de sol. Você, né, sempre disse que eu sou sacana. Qual é o nome da música? tá? É essa daybreak, né? Ruptura, a primeira luz do dia. Então, e depois tem Storybook Children também, que ela tem dois títulos. Storybook Children seria crianças. Então, livro de historinhas. Então é esse, crianças, você, né? Vê, você diz que eu sou maldoso, essas coisas. Não sou, pô. Viu só, não é? O João, por acaso, agora, essa canção que não tinha como maliciar. Na tradução, ele, por acaso, pela primeira vez em anos, ele não lembrou, no caso, o inglês, ele falhou. Mas tá. É só para desmoralizar você, porque você disse que eu sou claro, mal. Claro, claro, eu sei, quero eu sei, te sacanear. Agora tem uma prova cabal ali. Essa canção de 77, gente, eu acho que tem uma pegada parecida até com a cantora Laura Branigan. Sim. Essa canção, né? Mas quem tá cantando aí é a grande Bette Midler. Né, uma sucessão dela como cantora foi uma canção chamada Friends, Amigos, que é uma canção de 71 para 72. O que eu posso dizer dela? Ela nasceu em Honolulu, exatamente por acidente, mas é filha de gente de New Jersey, com origem judia, polonesa e judeu-húngaro, e também russo. Ela nasceu em Honolulu, como eu falei, no Havaí, em 1945, e foi cantora, cantou em várias saunas gays em Nova York nos anos 70. Sabe quem é que era o regente dela? Imagina, ela numa sauna gay, assim, um micropalco, e tocando, e enquanto ela cantava, quem é que estava ali regendo? Quem? Renzo Mora? Não. Barry Manilow, exatamente isso. O grande Barry Manilow. Isso nos anos 70, né? Daí ela obviamente, super talentosa, também virou atriz. Ela pode ser vista, obviamente, no filme A Rosa, que é um filme maravilhoso, meio que uma versão bem disfarçada da vida da Janis Joplin. Ela interpreta canções... E, obviamente, estrela o filme, ela até, o filme de 79, ela foi até indicada para o Oscar. Também ela tem uma comédia maravilhosa que ela fez chamada Cuidado com as Gêmeas, que, por sinal, ela faz par com o grande astro e diretor italiano Michele Placido. Também num drama muito bonito chamado Amigas para Sempre, com a Barbara Hershey. E também num filme Para Eles com Muito Amor, que é com o grande James Caan. No caso, ela estrela esses filmes todos e tem canções da trilha sonora. Ela estava meio em decadência no final dos anos 70, e em 80, no começo dos anos 80, e daí em 85, o grande Deus o tenha, Paul Mazursky, a convidou para estrelar uma comédia com outro ator também que estava super queimado, Richard Dreyfuss. E com o que era meio conhecido por ser mega bebum e ser difícil de trabalhar, que era o Nick Nolte. E daí o que aconteceu foi aquele filme Down and Out in Beverly Hills, um vagabundo na alta roda que fez alto sucesso e daí explodiu a carreira dos três. Down and Out in Beverly Hills, vagabundo na alta roda, era o filme. Querido, vamos tá vivo aí novamente, vamos ver um trechinho do Friends, por favor? Vamos lá. I'm all alone. There is no one here beside me, and my problems have all gone. There is no one to deride me, but you got to have friends. The feelings are so strong. Marco Antônio. Pois é, essa canção fez bastante sucesso nos anos 70 na carreira dela de cantora, né? Beth Midler, Friends. Querido, vamos adentrar os anos 80 com uma banda que eu sei que tu gostas, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Espera um pouquinho só, Rogério. Tá. Vamos canção em... de 85. Vamos lá, Rogério. Tá. Olha o barulhinho do vinil. Marco Antônio. Pois é, essa banda aí, ZZ Top, sim, aquele trio maravilhoso, sim, de Houston, Texas, no qual o guitarrista e baixista tem uns baita umas barbas bem compridas, para os nós, não vai acreditar, mas a Gillette, empresa Gillette, ofereceu $1 milhão, não sei dizer se é para o trio ou se para cada um deles, para fazer um comercial de que eles cortariam a barba. Eu me lembro que quando eu fiquei sabendo, isso foi lá para 85, e eu me lembro quando eu fiquei sabendo, eu me lembrei de uma propaganda que teve no Brasil com o Miele. Acho que 1979, 80, que ele ganhou uma bolada de dinheiro para tirar a barba. Pois é, esse grupo existe desde 79, de Houston. Não, mas eles aceitaram cortar? Não. Se me tira, não. Aceitaram. Vou chutar que daqui a pouco era $1 milhão para os três. Mesmo assim, uma baita bolada, não aceitaram. O lance, acho que eles ficaram preocupados com o lance da marca registrada deles, né? E obviamente o cara não cresce no dia seguinte. Os integrantes, Billy Gibbons, né? Ele até, por sinal, tinha outra banda nos anos 70 chamada Moving Sidewalks. A banda acabou e daí ele acabou encontrando em bares de blues e rock os outros dois. dois integrantes. Perdão, que é o Frank Beard. Na verdade, o sobrenome do cara não é Beard, mas Beard quer dizer barba. O apelido do cara é Frank Beard, ou Frank Barba, e o Dusty Hill. Né? Eles, esse grupo está junto, esse trio, desde 69, já foram apelidados de The Little Old Band from Texas, ou seja, a pequena grande banda, a pequena velha banda do Texas. Eles... o CD deles que mais vendeu é um chamado Afterburner, que teve os hits Sleeping Bag, Stages e Velcro Fly. Velcro Fly obviamente tem a ver com o zíper de velcro. As canções deles têm essa pegada de blues, muitas delas são pop, sabe, que a gente ouviu até uma pegada bem pesada, até dá pra sentir até uma influência quase de AC/DC, mas né, as mais conhecidas deles são mais dançantes, diríamos assim, mais pop. E eles... eles adoram cinema e já fizeram várias tem várias canções em trilhas sonoras. E no caso, voltando ao papo do Velcro Fly, né, zíper seria tipo zíper de velcro, diríamos assim, várias canções deles tem uma pegada assim bem maliciosa, né? Até vamos ouvir um trechinho da Legs, que é falando de mulheres de pernas bonitas, né, canção de 83. Mas eu estava anotando aqui que a moça usa aquelas meias de mulher com aquela costura atrás, e uma delas está torta. E minha mãe morria se tivesse torta. Ah, é? Costura dela. Adorei, Joe. Adorei. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Marco Antônio, pois é, Santos eles, Freitas. Eles estão em trilhas sonoras de filmes como A Força do Destino, Um Verão Muito Louco, esse é Um Verão Muito Louco, é com a Demi Moore em começo de carreira, John Cusack e o grande Bobcat Goldthwait, nas séries Arquivo Morto e também Família Soprano. Então, obrigado. Poxa, vou te contar, tudo bem que foi a entrevista, acho que mais longa que a gente fez, mas valeu a pena mesmo. Eu sabia que tu ias... ficar empolgado quando eu anunciasse o lance que eu tinha conseguido mesmo. Porra, eu não tenho como te agradecer, Marco Antônio. Eu não sei como te agradecer. Você é um cara fantástico. Não, meus obrigado, ídolos. Obrigado, querido. E assim, ó, só pra dizer, eu sei o quanto gostas dele. Né? Eu gosto bastante também, claro, cheguei atrasado um pouco nessa, pro lance da época que eu nasci, mas eu amo esse grupo eu mesmo. Também. E legal que né, foi tão fácil. Cara simpático. Tão simpático como eu imaginei, pelo papinho de 3 minutos que eu tinha tido com ele antes. Então, queridão, muito obrigado. Em princípio, eu tô até segunda-feira. Até tá? segunda, um beijo. Grande abraço, pra você. Beijo, tchau. Gente, valeu.